John Fields. Pintar com sons numa tela de silêncio. Um programa de Inês Pós de Mina. Thank you. John Field nasceu em 1782 na Golden Lane, uma rua no centro de Dublin, sendo o filho mais velho de pais irlandeses. Atribui-se a ele a invenção do noturno. Outros, antes dele, como Joseph Haydn, por exemplo, usaram o termo noturno ou notturno para designar uma peça curta e lírica ou uma espécie de serenata. Field assumiu o termo, tanto como ideia e como género, associando-o ao piano. O pai, Robert Field, ganhava a vida tocando violino nos teatros desta cidade. Field estudou piano pela primeira vez com seu avô, também chamado John Field, que era organista profissional e, mais tarde, com Tommaso Giordani. Estreou-se em público aos 9 anos de idade. No final de 1793, a família Field estabeleceu-se em Londres, onde o jovem pianista começou a estudar com Muzio Clementi. Continuou a apresentar-se em público e o seu talento logo o tornou famoso em Londres, atraindo comentários favoráveis da imprensa e dos músicos locais. Por volta de 1795, a sua interpretação de um concerto para piano de Jan Ladislav Dussek foi elogiada por Haydn. Prosseguiu os seus estudos com Clementi, ajudando o italiano na manufatura e venda de instrumentos. Começou também a tocar violino, tendo aulas com Johann Peter Salomon. As suas primeiras composições, publicadas por Clementi, surgiram em 1795. O Concerto para Piano número 1, em Mi bemol maior, foi estreado pelo compositor em Londres a 7 de fevereiro de 1799, quando tinha 16 anos. A primeira obra oficial de Field foi um conjunto de 3 sonatas para piano publicadas por e dedicadas a Clementi, em 1801. Influenciado pelos modos de tocar o cravo de Domenico Scarlatti, Joseph Haydn, Johann Christian Bach e Ignazio Cirri, Clementi desenvolveu um estilo que transmitiu a uma geração de pianistas, neles incluindo John Field, Johann Baptist Kramer, Ignaz Moscheles, Giacomo Meyerbeer, Friedrich Kalkbrenner, Johann Nepomuk Hummel e Carl Czerny. Terá igualmente repercussão em Ludwig van Beethoven e Frédéric Chopin. Clementi também produziu e promoveu a sua própria marca de pianos e foi um notável editor musical. Devido a esta sua atividade, muitas composições de contemporâneos de Clementi e artistas anteriores permaneceram nos repertórios. verão de 1802, Field e Clemente deixaram Londres e foram para Paris em viagem de negócios. Depois, deslocaram-se para Viena, onde Field recebeu lições de contraponto com Johann Georg Albrecht Berger, o professor de Beethoven. E teve um encontro com Beethoven, para quem Field tocou em outubro, recebendo dele elogios. No início do inverno, chegou a São Petersburgo. O irlandês quis ficar nesta cidade, impressionado com a vida artística local. Clemente partiu em junho de 1803, mas não antes de garantir a Field um cargo de professor em Narva e de nomear o jovem como representante russo para os seus pianos e publicações, de modo a receber honorários igualmente elevados. Após a saída de Clemente, Field teve uma temporada movimentada de concertos, apresentando-se na recém-fundada Sociedade Filarmónica de São Petersburgo. Em 1805, fez uma digressão pelos Estados Bálticos, permanecendo em São Petersburgo durante o verão. No ano seguinte, deu o seu primeiro concerto em Moscovo. Clemente providenciou a publicação de algumas das antigas obras de Field na Rússia no final de 1806. Vendeu um piano a Field em troca de música. Field regressou a Moscovo em abril de 1807 e, aparentemente, não revisitou São Petersburgo até 1811. Em 1810, casou-se com Adelaide Percharon, pianista francesa e ex-aluna, nascida em Pondicherry, na Índia. Aproveitou ao máximo a vida em sociedade e adquiriu todos os privilégios. Para além do inglês, falava francês e um pouco de alemão. Era conhecido como um homem inteligente, uma reputação que parece ter sido auxiliada pela sua gaguez e modo de vestir descuidado. Não se importava com a gestão financeira e desperdiçou muitos dos ganhos consideráveis que obteve. Em 1810, o seu gosto pelo álcool estava estabelecido, embora ainda não fosse desastroso. Entre 1808 e 1809, começou a publicar obras recém-compostas, começando com variações para piano de canções folclóricas russas, Rus Varie, para piano a quatro mãos, que emprega uma figura rítmica que imita uma balalaika, e Kamarinskaya, para piano solo. Passou a década seguinte da sua vida em São Petersburgo, mais produtivo do que nunca, publicando inúmeras peças novas e produzindo edições corrigidas de peças antigas. Conseguiu estabelecer uma colaboração frutífera com a HJ Dalmas, a editora russa mais proeminente da época, e com a Breitkopf und Hautel, uma das mais importantes editoras musicais da Europa. Em 1812, o ano em que Napoleão invadiu a Rússia, Field compôs os seus primeiros três noturnos e também o concerto para piano número 2, considerado por muitos como o mais importante dos sete que escreveu e uma influência fundamental nos compositores de concertos românticos. Na Rússia, Field conquistou a sua reputação pelo uso poético do teclado, pela delicadeza particular dos cambiantes, pela produção de um tom cantante no instrumento e por uma técnica que se originou da escola de tocar associada a Hummel, inicialmente seu rival, mas depois seu amigo. Chopin acolheu de Field a herança dos noturnos. O mesmo aconteceu em graus variados com Felix Mendelssohn e Franz Liszt. Quando tinha 13 anos, Mikhail Glinka, o fundador da escola de compositores do nacionalismo russo, foi um dos muitos alunos de Field. As variações de Kamarinskaya, a canção folclórica russa, foi usada por Glinka como base de uma das suas obras mais conhecidas. Thank you. Thank you. Em 1812, o seu casamento estava em apuros e, de um caso amoroso com Mademoiselle Charpentier, possivelmente a companhia de ópera francesa de São Petersburgo, teve, em 1815, um filho ilegítimo, Léon Charpentier. Mais tarde, Léon Leonov, embora permanecesse com a esposa. Ambos tiveram outro filho, Adrien, em 1819. Léon, mais tarde, viria a ser um famoso tenor ativo na Rússia, enquanto Adrien seguiu os passos do pai como pianista. Em 1819, Field era suficientemente rico para poder recusar o cargo de pianista da corte que lhe foi oferecido. Seu estilo de vida e comportamento social tornou-se cada vez mais extravagante. Em 1818, revisitou Moscou. Aí, ele e Adelaide Percheron deram uma série de concertos em 1821, o último dos quais marcou a sua última aparição pública deles. Adelaide deixou o Field logo depois, levando Adrien com ela, e tentou uma carreira a solo, sem grande sucesso. Field permaneceu em Moscou e continuou com um calendário de recitais e a publicar as suas obras. Em 1822, conheceu Johann Nepomuk Hummel e ambos colaboraram na elaboração da Sonata para Piano a Quatro Mãos, de Hummel. Em parte como resultado do seu estilo de vida desregrado, a saúde de Field começou a deteriorar-se. Por volta de 1823, a sua presença nos palcos começou a diminuir. No final da década de 1820, ele sofria de cancro no ânus. Field partiu para Londres em busca de tratamento médico. Foi submetido a uma cirurgia, parcialmente bem-sucedida. Reuniu-se com a mãe, antes da sua morte, e pôde assistir ao funeral de Clementi, em 1832. Durante o tempo em que permaneceu na Inglaterra, conheceu figuras ilustres como Mendelssohn e Isaac Ignaz Moscheles. No dia de Natal de 1832, Field estava em Paris, apresentando o seu concerto para piano número 7. Após uma série de concertos em várias cidades europeias, Field adoeceu e passou 9 meses, entre 1834 e 1835, num hospital em Nápoles, sendo descoberto por uma família nobre russa, os Rachmaninov. Estes conseguiram trazê-lo de volta para Moscovo, passando por Viena, onde ficou com Karl Czerny e deu alguns concertos. De volta a Moscovo, em setembro de 1835, Field compôs os seus últimos noturnos antes da sua morte em janeiro de 1837, de pneumonia, aos 54 anos. Thank you. Thank you. Field compôs 71 obras, quase todas para piano, 18 das quais noturnos. Thank you. Este programa teve locução de Maria Fabrica e João Soares Santos. Realização de Inês Pós de Mina.